Você que se apanhar de surpresa e ainda tocar desse jeito, ele tem que ter nascido para executar valsas ou violão, pai. É porque... O que está estranhando é a corda de aço, corda de aço acesa, né? É.